Olá, o meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, o Brando Costumes. Estivemos fora durante um mês, foi um mês de reflexão, chamemos-lhe assim. E agora vamos voltar ao nosso ritmo normal, quinzenal, é a reentrada do Brando Costumes, desta vez com um artista novo. Este é um episódio que não é feito do passado, é feito do futuro. Vamos falar com Luís Severo. Ele teve um dos discos do ano, no ano passado, mas eu acho que ele ainda vai crescer muito mais e, tal como as outras pessoas que eu já entrevistei, como a Dina ou Lena D'Água, eu acho, e posso estar a pôr a carruagem à frente dos bois, mas eu acho que ele tem capacidade para se tornar num dos nomes fortes da música portuguesa. Vamos saber como é que entrou a música na vida dele. Como é que entrou a música na tua vida? Acho que foi pela minha família, inevitavelmente. Tanto a boa como a má. Ou seja, tanto coisas que eu hoje ouço como coisas que eu hoje não ouço. Mas acima de tudo, tipo, a minha mãe acho que será a pessoa que me fez ouvir mais música que eu ainda hoje ouço. O Chico, o Cowan, até mesmo o Muzeca, portanto, aquelas coisas... Portanto, aqueles clássicos que hoje inevitavelmente eu passo, e acho que toda a gente passa, não é uma coisa muito especial minha. Pronto, ouvir essas coisas, aqueles clássicos, até mesmo o Dylan, Beatles, essas coisas, acho que foi pela minha mãe, que imagino que seja pelo meu avô. Acho que há alguma cultura musical na minha família, apesar de tudo. O meu pai é mais rock sinfónico, mais rock clássico, algo que eu nunca ouvi tanto, tipo os Deep Purple e essas bandas assim, mas pronto, mas que também é uma escola e que efetivamente conheço, e apesar de eu não me identificar tanto, também fiquei a conhecer. E é muito isso, tu podes não ouvir logo a música com que depois te identificas a vida toda, mas só o facto de estares a ir ouvindo música e a ires absorvendo coisas, acho que é sempre útil. E sim, eu tive isso, acho que desde muito novo. Nos anos 90, as subculturas prevaleciam. No princípio dos anos 2000, estas diferenças começaram a desvanecer. Tu só tinhas o pessoal metal, gótico, celta, de um dos lados, e do outro tinhas pessoal hip-hop. E havia muita divisão entre esses dois géneros que eu achava, portanto, um bocado únicos. Não tinhas muito mais. Depois, as únicas pessoas que vias a fazer música eram as academias e as coisas mais clássicas. Mas, portanto, pessoal a fazer música num contexto informal, não de escola, tinhas esses dois, tinhas hip-hop e tinhas metal, hardcore, sendo que isso era tudo um bocado a mesma coisa. Ou seja, eu acho que de facto a Odivelas já nem se sentia, tipo, imagina, havia pessoal mais punk e havia pessoal mais metal, mas em 2007 ou 2008, que foi quando eu estava nesse meio, tipo, já não havia a cena de um punk se desse mal com um metal, porque no fundo eles tinham mais em comum do que com os outros. Eu já não vi isso acontecer, pelo menos nesse mês, já não vi muito acontecer. Uma coisa que tu possivelmente sabes bem, que é, dentro de um estilo aparentemente com coisas em comum, haver muitas divisões. E sim, eu já não tive isso. E... Também já havia menos pessoas. Sim, exato, acho que é isso. E depois, eu nunca soube muito bem em que sítio me posicionar. Acho que apesar de tudo, quando eu tocava nas festas de... quando eu comecei a tocar em festas de lá, tipo, que fiz algumas quando estava mesmo a começar, acho que a coisa, ou seja, acho que mesmo assim mudava melhor com o pessoal hip-hop do que com o pessoal metal, porque o pessoal metal olhava assim um bocadinho de lado, no sentido, pá, porque acho que eles viam-me com má cara para ser um gajo que estava ali a tocar guitarra e tinha uma banda. Nós, pá, fazíamos canções, podíamos lhe chamar punk só porque tocávamos mal, qualquer coisa assim, não sei bem. Mas eles olhavam com ar só de... porque mesmo assim nós temos mais em comum, no sentido que não éramos hip-hop, estávamos ali tipo uma banda, tipo, a tocar e não ter nada a ver. E mesmo assim o pessoal hip-hop tinha mais abertura para ouvir as cenas que eu faço e havia, apesar das diferenças, assim, acho que foi um convívio mais ameno, mais simpático e mais rico também. O mundo musical de Luís era difícil de definir. Era um bocado uma confusão, porque eu sempre fui ouvindo coisas mais clássicas, que, tipo, a minha mãe ouvia, e nunca me coibi de ouvi-las. Mas também depois havia fases em que conhecia alguém, se calhar estava uma fase de tipo, ouvir mais umas cenas punk, depois conhecia outra pessoa, estava uma fase a ouvir mais as cenas indie que estavam tipo na moda, depois conheci outra pessoa e estava uma fase mais a ouvir, e sempre ouvi muita a música que as pessoas me iam pondo também, porque não, porque além tipo, dos meus pais não tinha muito, muito tipo, na escola assim, não tinha muitas pessoas que me aconselhassem música e a quem eu, pronto, com quem eu contactasse que ouvissem música. Então eu, quando alguém aconselhava alguma coisa, eu quase sempre pronto ouvia, podia gostar mais ou menos, mas bastante tive fase a ouvir as cenas mais punk antigas, como tive fase em que ouvi as cenas indie rock que estavam na moda, e tipo, ouvi muitas coisas dessas, como lá para o meio ia sempre ouvindo o Coen, acho eu, porque, e muitos outros, não é? Porque para todos os efeitos, os discos que eu ia ouvindo em casa foram sempre ficando. Porque eu acho que sempre, porque eu acho que apesar de, pronto, até para ir ao teu nono ano, tipo, não é muito culto, tipo, numa escola, tipo, assumires que ouves algumas cenas, tipo, e eu nem nunca, e eu sempre tentei ouvir coisas diferentes, até por uma questão de inserção social, assim, mas sempre fui ouvindo, sempre gostei, não sei bem qual a, tipo, a explicação, mas sempre fui ouvindo as coisas, tipo, a minha mãe ouvia, até mesmo fados, até mesmo fados, tive fases depois na minha adolescência, fados em miúdo gostava, depois na minha adolescência afastei-me e há pouco tempo voltei a gostar de fado. Portanto, eu nem te consigo dizer bem qual é que é o meu estilo, ou assim, tipo, mesmo... Sim. Tipo, eu comecei a gostar de fado, eu estou com 24 anos e eu comecei, eu voltei a gostar de fado, portanto, aos 21, 22, tipo, ou seja, não sei se aos 27 não me vai dar para gostar de outra coisa, tipo. Mas o que eu estava a perguntar é, assim, que bandas é que te incentivaram tipo, a começar a tocar com pessoas, estás a ver? Ou sozinho, ou com pessoas, a fazer música? Ora, qual foi, tipo... Realmente, quando somos mais novos, queremos ser outra banda. Sim, epá, eu acho que eu curtia imenso o Dylan e curtia e achava o Dylan boy cool, mas a cena, mas essa questão é um bocado também estranha, porque eu sempre toquei, porque eu toco desde os 5 anos. Okay. Eu comecei a ter aulas de piano aos 5, depois quando entrei para o 5º ano, tanto 5º ano é que é tipo 10 anos, não é? Fui mesmo ter aulas no clássico, portanto, ter aulas mesmo de tudo, canto, não sei o quê, formação musical, que tive para ir até ao 7º. Depois, no 7º, decidi abandonar essa aprendizagem mais clássica, porque estava um bocado chateado. E sim, apetecia-me tocar. Uma cena que eu sentia nas aulas clássicas era que ninguém... Pá, estava toda a gente ali a tocar as pautas e as coisas, e depois ninguém falava sobre música, ninguém tipo ouvia música. Era uma cena que era mesmo estranha, que era tu estares em aulas e ninguém tipo ouvir música, tipo, ou seja, tipo, a música ser só aquilo que eles estavam ali a estudar, como podia ser outra coisa. E sim, no meu caso nunca foi. E depois, quando eu começo a querer ter bandas no meu nono ano, sei lá, devia tipo ouvir Strokes, devia ouvir tipo Arctic Monkeys, devia... Sim, tipo, um bocado essas coisas, não é? A vida não é linear. E a carreira do Luís não foi diferente. Eu só, a dada altura, é que decidi assumir que eu queria fazer canções, porque eu até há algum tempo, não sei quando, era simplesmente um guitarrista muito mau. Ainda sou, mas era simplesmente um puto que sabia tocar guitarra, e que se fosse preciso uma banda que quisesse ter lá tipo um guitarrista, eu ia. Nono ano, pá. Criei bandas que nunca chegaram a ter nenhuma atuação ao vivo, que eram só mesmo os ensaios. Pá, mas nós tivemos imensos azares. Houve uma vez que finalmente estava quase uma banda tipo assim formada, e eu tipo ia ser guitarrista e tipo a vocalista, e essa nunca ensaiou mesmo, saiu para ir para um comeback das Ondas Choque. Foi quando em 2007, 2008 houve um comeback, E a suposta vocalista da nossa banda, mano, abandonou-nos para ir para as Ondas de Choque, para aí em 2007, 2008. Portanto, essas bandas nunca corriam muito bem. E depois, eu começava a fazer canções a solo, que eu ainda não assumia bem que era o que eu gostava. E depois havia uma pessoa, havia algumas pessoas, mas o Nuno, tu se calhar conheces o Nuno Pontes, que é também. O nome, sim. Conhece o Nuno Pontes. Pá, é um gajo, ele hoje está fazer novelas, não escrever novelas, tem qualquer coisa assim a ver com o teu meio. Por isso, mas ele tocou comigo desde os 15 anos, o Pontes, acho que já conheço o Pontes para aí há 10 anos. E acho que foi um bocado tipo, eu comecei a tocar as minhas canções porque as bandas estavam sempre a falhar e tipo o Pontes era assim o único gajo, estava sempre ali a tocar bateria, boeda, tipo, certinho, sempre queria estar sempre, e acho que as minhas canções começaram a ser tocadas com esse pessoal, boé, porque não tínhamos outras. E acho que nem ele gostava assim tanto das coisas que eu estava a fazer nessa altura. E acho que simplesmente começou porque não tínhamos outras. E depois, com o tempo, ainda se pensou aquilo de ser tipo uma banda, e houve algumas complicações disso de podermos eventualmente eu, o Nuno e mais pessoas fazermos uma banda com as minhas músicas, mas na verdade aquilo eram as minhas músicas a solo e nem tinham muito sentido nesse contexto, porque depois acabava por ser sempre um bocado injusto, porque efetivamente aquilo não era um espírito em banda, aquilo não era nada em banda. Então, pá, e a partir dos 16, acho que sim, 16, 17, assumi que pronto, ia mesmo fazer a cena a solo. Ainda te lembras da navalha que encontramos escondida no canteiro? Tinha sangue e sinais de batalha, e ninguém em busca do seu paradeiro. Tu limpaste a misteriosa navalha e guardaste-a na algibeira. Tal achar só nós nos calha, prosseguiu a tarde soalheira. E nas primeiras viagens de autocarro ficávamos sempre nos bancos da frente, temendo pela nossa indumentária, respirando a tensão que havia patente. Telemóvel escondido na mochila, conversas de gênese arbitrária, temendo os grandes que esperavam na fila da paragem da escola secundária. É que o passado mais vergonhoso não é o meu nem é o teu. O passado mais vergonhoso não é o meu nem é o teu. Não é o passado que passamos juntos, é sim o passado de nós todos juntos. E o passado que não passamos todos juntos. E quando em ensaiávamos a banda que achávamos vir a vingar mais para a frente. Isto dos covers, a guitarra é que manda numa garagem de som decadente. E quando víamos Lisboa à distância de um subúrbio sem metro e sem arte, trocávamos tudo em qualquer instância por festas de anos no Odivelas Parque. E quando eu era todo insurreto e faltava às aulas para ir comer pizza, ou quando jogava a bola na rua, fazia da roupa postes de baliza, ouvia-se um coice certeiro e palavrões à boca desarmada. A fugir eu era sempre o primeiro, quando o empate finava a pancada. Que o passado mais vergonhoso não é o meu nem é o teu. É que o passado mais vergonhoso não é o meu. Passamos juntos, assim o passado de nós todos juntos, e o passado que não passamos todos juntos, e que o passado mais vergonhoso não é o meu. Passado mais vergonhoso não é o meu nem é o teu. Não é o passado que passamos juntos, é sim o passado de nós todos juntos, e o passado que não passamos todos juntos. Se o MySpace mudou a cena musical mundial, Portugal não podia ser uma exceção. MySpace na minha vida aparece pai no meu décimo ano, portanto pai em 2008. E sim, o MySpace, pá, tu mesmo hás de poder dizer a mesma coisa, aquilo foi tipo uma loucura de... Foi uma coisa mesmo, pá, que tu até ao MySpace tu só conhecias aquele X e Y e depois apareceu o MySpace e foi, uau, há tanta coisa. Isso foi o que me aconteceu. Tanta coisa e tantas pessoas, não é? Sim, tipo... sim. De repente tinhas, tipo, percebias que havia pessoas em todo o país a gostar das coisas que tu gostavas. Sim, e não só, e que sim, em cada terra tinhas um gajo a fazer coisas, tinhas no Porto, tinhas, imagina, tinhas os... Ai, os Smick Smock Smooks, acho que nem é Porto, é Barcelos, Minho, né? Exatamente. É, pá, tipo, encontravas assim essas bandas fixe que tu ficavas uau e que, pá, que estavam mesmo afastadas de onde tu estavas. E tinhas uma plataforma para mostrar o teu trabalho. Sim, ah, sim, já não falo só disso, sim. Sim, ou seja, mas eu acho que soube o que era o MySpace quando ainda não estava disposto para, tipo, a minha música em público. Ou seja, eu quando me apeteceu pôr a minha música em público, eu já sabia que existia o MySpace, portanto não foi tanto assim, foi mais a sequência oposta. Mas sim, e acho que Sim, no fundo, acho que eu também quis pôr músicas lá, porque foi bué, foi bué, tipo... Eu sempre tinha sentido algum peso, e acho que toda a gente sente isso quando está tipo, a começar algum peso, quando tipo ao lançamento das coisas, e possivelmente, não sei se é a mesma coisa, mas possivelmente o que pessoas hoje em dia sentem com o SoundCloud ou com outras coisas, que é só bué, tipo, qual é o mal de que eu ponho isto aqui, tipo... Pá, as pessoas todas põem o que fazem, não tenho de estar com medo de nada, vou só por estas coisas online, que foi o que eu fiz e está-se bem. Há uma música dos Mamorta chamada Cão da Morte. Será que é daí a origem do nome que Luís Severo usava antigamente? Não só porque eu gostava dessa canção, mas porque eu queria mesmo anonimato. E foi um bocado eu estar à procura de nomes quando eu fiz a página. Sim, porque eu estou-te aqui a dizer que eu estava na boa a lançar, mas quis sempre... Só para ir passado um ano e meio é que a pessoa foi associada à página. Houve muito tempo em que a pessoa não esteve associada à página, precisamente porque eu, quer dizer, claro que as pessoas com quem eu me dava mais, tipo, me sabiam, mas muita gente não, porque eu queria mesmo esse anonimato. Uma das coisas que fez com que eu agora, já há um ano e tal, voltasse ao meu nome e fizesse música, portanto, tem nome pessoal, não é? Foi já toda a gente saber quem eu sou, ou seja, essa necessidade de anonimato já nem se justificar mais, acho que. Quando de facto abandonei esse nome, foi a coisa que me estava a fazer mais impressão era eu ter feito aquilo para quando queria que fosse uma coisa tipo anónima e neste momento já não ser de todo anónimo e em vez de ser uma coisa anónima, ser como se aquilo fosse o meu nome, que era o que eu não queria, que era eu ser a mesma pessoa que sou, mas em vez de ter o meu nome associado, ter outro nome. E acho que depois este último disco fez todo o sentido para que acontecesse a mudança. Mostrar o trabalho na internet é abrir uma caixa de Pandora, de fãs, mas também de odiadores. As coisas mais fixe foram as pessoas que me foram sempre dizendo pá, isso não está fixe, eu não gosto. E tipo, explicavam porque é que não estava fixe e eu podia ficar um bocado mal, claro que acho que toda a gente fica, mas que pronto, aceitava lá no fundo, aceitava. Claro que depois também atendo pessoas a dizer que estava fixe, isso também me punha satisfeito. As pessoas que iam dizendo que não estava fixe e que me iam pronto, explicando, também me fez evoluir. A questão é que nessa fase tu já tinhas muito, uma coisa que hoje até há menos um bocadinho quanto à música, acho eu, tinhas bué aquela cena de foram sons e bué pessoal tipo que nem ia tipo ouvir nenhuma música tua, ia só tipo olhar para a tua foto e tipo e pronto, não é, fazer para aí 10 piadas. E isso, quando eu começo a ver que já estava num ponto em que tinha pessoas a falar sobre mim assim, ou seja, claro que eu queria que as pessoas achassem a minha música fixe, mas o que estava ali em questão nem é que achassem ou não, era simplesmente pá, pronto, aquelas piadas que eu hoje já consigo achar mais piada, mas que naquela altura acho que não, ou seja, não vou ter a falsa cena de tipo assumir que não me incomodou, porque me incomodou um bocado, tipo, incomoda-te um bocado. Então quando tu tens tipo 17 anos, pá, e vês, tipo, vais a um fórum, então lá bué de macacos, tipo, a dizer merdas, tipo, pá, que tu nem sabes bem de onde, faz-te confusão. Mas se eu hoje também já estou, mas também pronto, há um lado tens positivo agora, nisso, né, se eu já estou mais na boa com essas coisas, também é porque tive isso, já. Mas essa fase, pá, foi uma confusão. Hoje tem mais piada, porque no fundo muitas das pessoas que estavam lá hoje já me tipo, explicaram que aquilo nem era assim tão mal, ou seja, que eles iam dizer mal de tudo, mas que no fundo, pá, se eles não achassem as coisas minimamente fixe, nem estavam ali a ocupar tanto tempo a ser maus. Pá, mas eu em miúdo eu não consegui ver isso assim, fiquei só bom e mal, yeah, e tipo, fiquei um bocado. E depois quando saí no Y, que também, portanto, em 2011, pá, aí também houve assim, que foi quando ainda apanhou a fase de haters, tipo, pronto, claro que eu hoje sei que há pessoas que não gostam tanto, mas eu nunca mais vi. Há muitos anos que eu não vejo isso, tipo, de estar assim um músico tipo eu, que não é um músico famoso, não é um músico conhecido, e vais a uma caixa de. E pá, e estar uma chuva de ódio, cena que eu nunca mais vi. De qualquer das maneiras, Luís Severo nunca parou e lançou o segundo disco, que para ele é mesmo o primeiro disco. O segundo disco, ainda sem nome, qualquer que tenha esse nome, o segundo, mas que é o que eu conto como o disco que eu fiz, porque eu fiz outro disco antes, que, apesar de juntar canções suficientes para ser um disco, na minha opinião é mais uma compilação do que, porque foram assim músicas feitas que eu nem sabia que estava a compô-las para serem todas o mesmo, tipo, o mesmo disco. E o segundo disco, ainda sem nome, que ficou com esse nome um bocado estúpido, foi feito em 2010, apesar de só ter saído em 2011. Eu já tinha aquelas músicas todas feitas e juntei numa casa, olha, lá está o Nuno Pontes, o Rafa Silva, que é um gajo que hoje ainda toca connosco em Flamingos e que nos acompanha em mil e uma outras coisas, é nosso amigo, o João Nada, que naquela, que ele nem foi por acaso o João Nada, foi a menos sessões, porque eu acho que ele chegou mais tarde, e o Coelho. Portanto, tinha essa team de 5, era o Rafa a tocar baixo, o Pontes a tocar bateria, depois o Coelho e tipo, o João a dividir guitarras, teclas, e fizemos esse disco, quase todas as baixas, tanto não, todas mesmo, foram feitas ao vivo as músicas, depois claro que tem tipo apontamentos em cima, overdubs e não sei o quê, mas as bases foram feitas ao vivo, na Chamusca, na quinta de um tio meu, uma quinta um bocadinho abandonada, que tinha assim uns armazéns e, depois, tinha uns... e a gente fez lá o disco ainda, pá, de uma forma muito com pouquíssimas coisas. O Rafa, que já tinha entrado na faculdade, eu acho que, exato, quando a gente fez esse disco, eu ia, portanto, a gente fez em julho e foi no julho antes de eu ir para a faculdade, foi portanto, ainda não estava na faculdade, tinha acabado a escola. E aquilo foi o Rafa, que já tinha uma placa de som, porque ele já estava na faculdade e estava mesmo a estudar som, mas portanto ele tinha acabado, tinha feito um ano em som também, pá, o gajo tipo, ainda não sabia nada do que sabe hoje, pá, que ele foi feito, que ele tinha tantos erros, pá, tipo, eu já não sei quando, há um dia em que basicamente o Rafa me liga a dizer que tinha cometido um erro, que aquilo estava tudo sem fase, Que tipo, porque ele, pá, aí no segundo ano teve uma aula em que deu tipo as inversões de fase e não sei o quê, e ficou tipo, ah, aquilo que tipo eu fiz em julho está tudo mal. E ah, mas pronto, o disco aconteceu e até pronto, e foi esse disco que depois. Tanto teve uma review no Y e teve outras em outros sítios e que acabou por dar alguma catapulta à minha música. E efetivamente, quando esse disco aconteceu, ainda toquei mais um bocado. Depois desse disco, só que lá está, esse disco também foi muito. Foi ainda muita passagem entre, na minha opinião, essa fase de 2010, 2011 é muita passagem entre o tempo MySpace e o que estamos a viver hoje. Assim. Da internet para o mundo físico. Durante os anos de formação, chamemos-lhe assim, o Luís foi conhecendo muitas pessoas que foram importantes para o evoluir da sua carreira. Eu lembro-me de já ir contactando com outras editoras de pessoal com um bocadinho mais idade, a do Walter Benjamin, que era mais chamado Merzbau, que foi importante também, porque tu olhas, que era do Tiago Sousa, se eu não me engano, que era tipo importante, tu tipo, olhavas para aquilo e vias gajos a fazer música de forma independente, pá, depois tinhas gajos que tinhas a Flor, tinhas a tipo, Moura Fúria, tinhas a... portanto, ou seja, acho que pode não haver uma continuidade estética na música, porque se fores a ver, isso é questionável já, se há alguma continuidade tipo na estética dessas novas editoras, eu não sei se há, mas sei que em método como fazem as coisas dá uma sensação que há, porque acho que inevitavelmente, até mesmo eu quando fiz mais a Gentle, que houve um tempo em que estive mais a tentar fazer coisas internamente, a nível de método sim, aprendi, ou seja, não fui buscar coisas, ou que aprendi com o Tiago na Flor, até mesmo o Manel Fúria quando fez Amor Fúria também me fez entender que muitas coisas podiam acontecer com muito menos do que eu achava. Depois a Fedra apareceu a fazer as coisas completamente, de uma forma completamente oposta, mas também a ir buscar muitas coisas de método e não sei o quê, que eu acho que... E sim, acho que no fundo houve uma... Acho que nesse sentido houve uma continuidade que fez com que hoje, sim, seja... tipo, eu não sei se há muitos anos era pensável... eu que fiz o meu disco num estúdio amador, entre aspas, não é? Para todos os efeitos, fiz um videoclipe ao telemóvel e não sei o quê, e essa música foi para o Índice A330. Percebes? Uhum. Não sei se há uns anos, tipo, não sei mesmo, tipo há uns anos isso era uma coisa pensável. Acho que isso era para o MySpace mesmo. Pois, que é isso, ou seja, é eu que fiz as coisas num meio não muito convencional, mas que me empenhei para que não rompesse, seja, efetivamente eu fiz com que a minha música tivesse um som com que possa passar em quase todo o sítio, acho eu, só um sítio que exija mesmo um hi-fi muito exímio é que não passa ao meu disco, porque de facto aquilo não é um hi-fi, pá, não sou a tipo Abbey Road, mas dá para passar em qualquer rádio, dá para... Também Portugal não é propriamente o país de grande história desse tipo de disco, não é? Sim, pois. Só os principais é que tinham isso. Sim, mas sim, eu ainda me lembro. Eu ainda me lembro quando ouvi uma música minha que eu fiz em casa passar tipo ou na radar ou na não sei o quê. Fiquei sempre com uma sensação de uau, tipo. Tipo a volta que deu, sim. E tu, nos três primeiros discos é seguidos, estavas sempre a fazer coisas? Estava sempre a fazer. Também. Fiz, depois desse, fiz um EP, não, fiz na verdade aquilo são dois EPs. Quer dizer, aquele que se chama-se só Dissipo, esse eu não percebi bem se é um LP ou se é um EP, porque... Tem para aí, acho que é mais EP, tem para aí 8 músicas ou 7, é assim um bocado estranho. Mas sim, fiz esse que é uma cena, também é uma cena ainda muito de sessão, de eu pôr pessoas a tocar comigo, numa fase inicial o Coelho, uma cena mais rock, o Coelho, depois muito pessoal também, tipo da Fetra, veio ao meu estúdio antigo que eu tinha e ainda se fez muita coisa live, ao vivo. Isso coincide mais ou menos com quando estávamos a fazer o do Chico, o Smile, e quando estávamos a fazer o do M. Acho que o do M é um bocadinho a seguir, acho que o do Chico foi antes, mas sim, é aquele 2012, pá, e sim, acho que as coisas evoluem. Esse ainda foi mais, no fundo, como o outro, mas num formato mais rock e com uma estética diferente, porque também tive convidados diferentes. E depois fiz o último EP, que foi a última coisa que eu fiz antes do meu último disco, já em nome pessoal. Que esse já foi um, apesar de ser um disco mais eletrónico e mais estranho, mas já foi um disco pensado e concebido, apesar de ter uma estética lo-fi. O último EP que eu faço em 2013 já não é uma coisa tão impulsiva, já não é uma coisa tão de chegar ao estúdio e ver o que sai. Já é uma coisa que eu tive a tentar trabalhar, tive a tentar ver os sons. Ainda que muito exagerado, porque o que acontece é eu, a dada altura, comprei, que eu também tenho esse lado de estar em estúdio, pronto, assim, a fazer coisa com as minhas engenhocas, mas, portanto, eu, a dada altura, comprei umas máquinas e até eu conseguir usá-las no ponto foi muito tempo, porque comecei sempre com muitos exageros e precisamente para ver como é que as máquinas funcionam, e acho que neste último disco que eu fiz já se percebe que a coisa já está mais contida, e neste momento o caminho é eu que já conheço as máquinas, usá-las tipo da forma em que elas se notem o mínimo possível, que é o oposto de como eu comecei. Mesmo quando eu fiz o EP do Sambado, do Ups, fiz isso outra vez. Esse EP que fui eu que fiz o som, eu aí também, pá, porra, mano, exagerei muito a fazer esse disco. Acho que, por acaso, acho que aquele disco podia ter sido mais importante se tivesse um som mais acessível, e foi culpa minha não tê-lo, porque eu estava muito maluco ali a ver as máquinas e a ver as coisas. Mas pronto, o Sambado aceitou também, portanto, claro. Ele... exato. E nós já, acho que já estivemos a falar disto há pouco tempo, e ele acha que ficou fixe. Eu se fosse hoje, tinha feito menos, acho que está muito. A cena indie de Lisboa parece um polo de talento, onde muita gente se conhece e muitos, inteligentemente, optam por trabalhar juntos. Desde que eu abandonei, porque eu entretanto, portanto, abandonei o sítio onde ensaiava e onde fiz o outro disco, que era ali o Sinal 26 Interpress, ali na rua do, portanto, ao pé da Rua do Século e ali o bairro Alto, não sei o quê, e é onde ensaia a Fetra toda, a Chita toda, onde ensaia o Sambado, onde ensaia a Shibaski, onde ensaia Alec Rain, onde ensaiava o Mighty Sands, não sei se ainda ensaiam, acho que sim. Portanto, e inevitavelmente, nem que fosse por estás a dividir o mesmo edifício, acabavas ou a pedir coisas emprestadas, ou a pedir a não sei quantos que tocam não sei o quê, ou se te faz falta, ou então em músicos a solo, não é? Que nunca têm propriamente tipo uma banda fixa, que sou eu, é o Sambado, Alec Rain, portanto, esses gajos que são pessoas a solo, que não têm nenhuma banda fixa, quando sai um também há logo a tendência de que tem logo um ali mesmo ao lado. E esse edifício que eu entretanto abandonei porque o estúdio não tinha sol e porque na verdade, como estava aqui a senti vontade de facto evoluir, de ir para um sítio menos confortável, já sinto a saudade que de facto naquele sítio encontravas toda a gente, porque também tinhas o pessoal de jazz em, sei lá, o Ferrandini, o Sousa, não sei o quê, portanto inevitavelmente encontravas as pessoas todas, mas sim, acabava por já ser muito, ou seja, havia de facto uma comunidade que eu não sei, ou seja, não é uma comunidade muito hippie de peace and love e somos todos muito amigos, é mais uma comunidade de pessoas que estão na mesma situação e que têm muitos interesses. Acho eu que é mais isto. Eu sempre senti as coisas mais assim, que têm, Pinterest e que fazem as suas cenas juntas com quem fica melhor e com quem tem mais lógica e com quem se identificam mais e com quem... Ou seja, não é uma coisa aleatória de... é uma comunidade e somos todos muito amigos, venha quem venha. Há, há pessoas com quem te identificas mais, há pessoas com quem te identificas menos. Desta comunhão de bens, neste caso de talento, surge uma editora, uma produtora, uma comunidade chamada Maternidade. Em todas as tuas ideias individuais que tu fazes para o teu tipo objetivo, porque no fundo, pá, podemos ser uma comunidade, mas todos temos os nossos objetivos pessoais. E o que se passa é, tu sabes que naquele sítio vais encontrar pessoas que te vão basicamente ajudar na concretização do tipo dos teus objetivos, pessoas essas que também te podem pedir alguma coisa também, pronto, não é? Em troca, porque no fundo é isso, não é? Se, tipo, se calhar eu vou pedir para uma amiga minha fazer-me o design de bué coisas e depois ela, quando fizer tipo algum evento, vai-me pedir que eu vá lá e que toque, tipo, sei lá. Percebes? Ou seja, é teres uma comunidade onde encontras ajudas, onde encontras as ajudas que não tens e onde sabes que... Porque na verdade nem há uma linha estética, a maternidade não tem propriamente nenhuma linha estética, tem só uma linha de pessoas que se dão bem e que se ajudam mutuamente, não há propriamente, pá, não... Tipo, apesar de eu achar a música que eles têm fixe e deles também acharem a que eu tenho fixe, não há muito a ver entre mim e tipo Mighty Sands, não é? Não há propriamente nada em comum. Há só tipo uma cena de que nos achamos fixe, damos-nos bem e vamos ajudar quando for o caso disso. E no fundo, o facto de que exista sempre o mesmo selo, de que tu tenhas sempre o mesmo selo em montes de coisas, também faz com que... com que a coisa emerja mais, com que, porque é tu teres o mesmo selo associado a coisas disparas que têm algum impacto. Último disco, já como Luís Ferro, foi uma pedrada no charco. Eu com este disco apercebi-me de uma coisa que nunca me tinha apercebido, que eu no fundo, apesar, porque uma coisa é que o teu disco tenha uma review no público, tipo, outra coisa é que não sei o quê, mas eu com este disco apercebi-me de, ok, tenho mesmo pessoas que ouvem isto, tipo, tenho pessoas que ouvem, tipo, não é teres um jornalista a falar, não é nada disso, é tipo, que é uma cena que eu sempre tive dúvidas, eu sempre fiquei, mas tipo, será que alguém ouviu mesmo isto, tipo, e sim, e eu no meu caso acho que o que me acontece é assim, é com estes que eu percebo que tinha de facto pessoas que ouvem a música que eu faço, e imagino que isso aconteça com os outros nomes, e acho que isso também mantém, isso também faz com que depois de uma rádio possa ter muito mais coisas a acontecer, não é? Quando é que começaste a gravar o cara também? Deve estar a fazer um ano, não está de todo a fazer um ano, foi em 2015, em junho, portanto acabei há um ano. Eu acabei e depois o disco saiu logo. Eu não fiz, foi mesmo um disco que eu não fiz muitas coisas. A gente filmou um clipe, um videoclipe, de uma forma muito, pronto, amadora, não é? Que é o que saiu antes. Filmámos o videoclipe, eu é que tipo, editei, montei. Saiu o videoclipe, o Chico deu-me umas ajudas na cor e não sei o quê, mas pronto, saiu. Depois o disco saiu passado uma semana e pronto, depois estava tudo a acontecer. Acho que pronto, não sei bem como é que as coisas, acho que... Já tinhas decidido, quando começaste a fazer o disco, já sabias que ia ser Luís Ferro, não é? Já. E tipo, na verdade, eu nem sei porque, ou seja, acho que correu bem, tipo, e acho que no fundo foi porque as pessoas ouviram e as pessoas acharam fixe, porque não houve nenhuma estratégia de lançamento muito bem feita, até acho que houve um bocado mal feita. Hoje, nós tanto que eu já estou a fazer um disco novo e nós já tipo, assumimos, juntamente com pronto, o Ró, a maternidade, assumimos que tivemos muita sorte e que não vamos repetir erros do outro disco, é só a nível de, pronto, não é, divulgação e não sei o quê. E este disco já vai ser editado com mais calma, mas o outro foi só aquilo sem cá para fora. Correu mesmo bem. Sim, correu. Luzes de passagem e da flor da pele para a nossa Acho que quem ouvir as minhas coisas antigas entende como é que eu cheguei onde cheguei. E no novo disco que eu tenho estado a compor, acho que vou buscar muita coisa às coisas antigas, mesmo muito. Muito mais do que neste. Acho que neste... Ou seja, porque agora que estou neste sítio, que nem sei bem qual é que é, mas sinto que posso e que devo ir às minhas coisas antigas e entender o que é que... tinha lá que eu me possa ter esquecido quase, porque é verdade, porque tu, quando tu tipo, inicias a tua cena, há tanta coisa errada e há tanta coisa mal, que tu quando abandonas e fazes uma cisão e decides ter um novo rumo, corres também o risco de que as pequenas coisas boas que tinhas lá fiquem lá e não voltem. E eu acho que para este disco que estou neste momento a compor, tentei ir a, portanto, aproveitar o que eu tivesse de bom nas coisas antigas. Estou a perceber. Porque isso, mas que isso é uma cena que só podes também fazer ao fim de algum tempo, na minha opinião, porque é complicado, porque eu ao longo de muitos anos nem consegui sequer, tipo, há muitas canções que eu fiz que eu nem sequer consigo imaginá-las, tipo, nem me apetece imaginá-las, pensar nelas. Pá, em que não vais ter, ou seja, em que não vais nem ser muito convencido, nem ser muito, tipo, pá, alguma coisa boa que ele também devia ter, e naquilo há uma ingenuidade que infelizmente hoje eu já não tenho, e que se eu quero ter, e que se eu quero, e pronto, no fundo essa ingenuidade e essa naturalidade e essa, tipo, estranheza também faz muito do que é a tua identidade. Então se eu quero ter discos mais, cada vez com mais identidade, acho que tenho de ir sendo, acho que não posso nunca esquecer dessas coisas, né? Mesmo que elas me façam confusão, ou seja, mesmo que me façam confusão, eu tenho de tentar tipo quase fazer uma luta contra o que eu aprendi a não achar fixe em mim próprio, fazer uma luta e ver tipo contra as coisas de que eu me quase envergonho, ou de que eu quase me, ou seja, acho que há sempre uma altura em todas as pessoas, não é? Em que tu chegas à cama, pá, em que tens bué dúvidas. Tipo, mesmo a pessoa mais confiante de todo o mundo não tem esse timing, não é? Em que chega à cama ou em que se fecha a lavar os dentes e fica tipo, o que é que eu ando aqui a fazer? Acho que ainda não encontrei uma identidade que eu possa dizer que é a minha identidade musical. A dificuldade acho que é mesmo essa. E quanto mais, pronto, mas isso depois é outra questão muito mais deep, mas quanto mais evoluís, não só ficas com mais técnica e com mais manhas para que faças novas canções, mas também mais exige tentares encontrar essa identidade. E eu sei que é algo que ainda estou em busca, e estou neste momento a fazer um disco novo que eu sei que já está muito mais junto daquilo que eu acho que há de ser a minha identidade, mas nem eu sei muito bem, assim, na verdade. E pronto, assim chega ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. Não se esqueçam de assinar o podcast no iTunes, no Podcast Addict ou outro qualquer agregador de podcast que seja da vossa preferência. Vocês já devem conhecer o meu podcast, o Obrigado Internet, mas agora esse podcast dá aos sábados às 10 na Antena 3. Ouçam, se não, sigam em podcast. Não há muito mais a dizer. Se tiverem alguma dúvida ou questão, enviem mensagem pelo Facebook. É só procurar Brandos Costumes ou para pedropaulos@brandoscostumes.pt. Se quiserem conhecer mais, também podem ir ao site www.brandoscostumes.pt. E já sabem, não se esqueçam de ser altamente. Daqui a 2 semanas voltamos para mais um Brandos Costumes.